Eu achei que ia ficar milionário nessa porra, rapaz. Comprar uma casa pra mim, rapaz. Comprar uma casa, ter minha vida. Desgraça! Caralho, velho. Puta que o pariu, eu sonhei que era pobre. Continue! Me cortasse a mostradinho! Vou logo fazer sua passagem. Vai pra lá, seu vagabundo. Vai, levanta a tapa. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa? Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Cavalo. Devia ter uma lei. Eu quero ser gay depois que um gay me falou que o viado é mais gostoso. Sabe? Eu vejo CP sem medo. Ele gosta. Ai, sopa descaiado. Ai. Cala a boca, puta. Potência! Vai ser grandinho o chororô! O Gabi foi fazendo gol e o Cacho levando gol, a torcida deixando gol, o narrador narrando gol e a nação corintiana só naquele chororô! Ninguém segura esse Flamengo! Ninguém segura esse Flamengo! O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, esse Flamengo é bom! Vai ser grandinho o chororô! Muito bom! Corinthians versus Flamengo, eu defendo o meu Mengão. É o maior do Brasil, não tem nem comparação. O Corinthians hoje não tem, não ganha mais de ninguém. Vocês no ano que vem vão pra segunda divisão. Na festa do Carlinhos Maia, só lá bubu. Ela chega com a Bob Goods, morango do amor. Morango do amor, morango do amor. De pistache amor. O herói comanda o som, tá faltando você, vem pra festa zumbi. Oh, oh, oh. Já convidei a magrela e os carecas também, vem pra festa zumbi. Festa zumbi, tá todo mundo convidado para a festa zumbi. Oh, oh, oh. Festa zumbi, esperamos por você para a festa zumbi. Manjando minha saúde. Deus, pai. Tô pra Bob Good. Deus, pai. Tô pra Bob Good. Deus, pai. Tô pra Bob Good. Uma imensidão de cores colore minha juventude. Calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Oi, calma, calabreso, calma, calma, calabreso. Calma, calabreso, vá, vá, vá, vá, vá. Oi. Eu só queria entender, eu só queria entender por que me julgam, por que me discriminam. Eu só queria entender, eu só queria entender. A hora certa, você comanda, e a coragem você vai ter. Sem a fora de você poderá sobreviver. É a batalha da fronteira, Pokémon deixa sempre o melhor. E o destino só virá. É a batalha da fronteira, Pokémon. Sim, oh, pega. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Fui pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Fui pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Vuki, vuki, vuki, vuki, na onda maluca. É vuki, vuki, vuki, vuki, yeah. É vuki, vuki, vuki, vuki, na onda maluca. É vuki, vuki. Solta a carta, tigrinho, vai. Dança, gatinho, dança! Muito bom! Muito bom, velho!